Ficheiro 33, página 289, capítulo 17. Quarta-feira, 11 de junho, a sábado, 14 de junho. Ajuda com a terceira peça do quebra-cabeças veio-lhe de onde menos esperava. Depois de ter trabalhado nas imagens praticamente durante toda a noite, dormiu até meio da tarde. Acordou com uma enorme dor de cabeça. Tomou um duche e foi ao café Suzanne tomar o pequeno almoço. Deveria ter ido procurar Henrique Wanger para lhe contar o que tinha descoberto, mas em vez disso foi à casa de Cecília e bateu-lhe à porta. Precisava de perguntar-lhe por que razão mentira a respeito do quarto de Harriet. Ninguém abriu. Preparava-se para se retirar quando ouviu: "A tua puta não está em casa." Gollum tinha saído da sua caverna. Em tempos, fora um homem alto, com quase 2 metros, mas estava tão encurvado pela idade que os olhos dele ficavam ao nível dos de Michael. Tinha a cara e o pescoço cobertos de escuras manchas hepáticas. Vestia pijama e roupão de quarto, castanho, e apoiava-se a uma bengala. Parecia uma personagem de um filme de terror. O que foi que disse? Disse que a tua puta não está em casa. Mikhail aproximou-se tanto que o nariz dele ficou quase encostado ao de Harald Wanger. Está a falar da sua filha, seu porco nojento. Não sou eu quem vem cá às escondidas a meio da noite, respondeu Harald com um sorriso desdentado. Cheirava azedo. Mikhail contornou-o e desceu a rua sem olhar para trás. Encontrou Henrique no escritório. Acabo de ter o prazer de conhecer o seu irmão, disse. O Harald, bem, com quem então arriscou-se a sair do buraco. Acontece uma ou duas vezes por ano. Estava a bater à porta da Cecília, quando a voz dele disse nas minhas costas, e passo a citar: "A tua puta não está em casa." Sim, é bem do Harald, disse Henrique calmamente. Chamou puta à própria filha. Pelo amor de Deus. Há anos que a trata assim. É por isso que quase não se falam. Por que é que ele lhe chama aquilo? A Cecília perdeu a virgindade quando tinha 21 anos. Aconteceu aqui, em Eddastat, depois de um romance de verão, um ano depois de a Harriet ter desaparecido. E o homem por quem ela se apaixonou chamava-se Peter Samuelson. Era adjunto da direção financeira do grupo Wanger, um rapaz brilhante. Hoje trabalha na ABB. O tipo de homem que eu teria muito orgulho em ter como genro, se ela fosse minha filha. O Harald mediu-lhe o crânio, ou investigou-lhe a família, ou coisa assim, e descobriu que ele era um quarto judeu. Santo Deus! Desde essa altura, trata-a por puta. Ele sabia que eu e a Cecília. Provavelmente toda a gente na aldeia sabe, com a possível exceção da Isabela, porque ninguém no seu juízo perfeito lhe diria fosse o que fosse. E graças a Deus ela tem a decência de ir para a cama às 8 da noite. O Harald, em contrapartida, deve ter acompanhado todos os teus passos desde que chegaste. Mikhail sentou-se, a sentir-se pateta. Quer dizer que toda a gente sabe. Claro. E o senhor não se importa? Meu caro Mikhail, a verdade é que não tenho nada com isso. Onde está a Cecília? O ano escolar acabou. Foi a Londres visitar a irmã e depois vai passar férias a, acho que é na Flórida. Volta para o mês que vem. Mikhail sentiu-se ainda mais pateta. Resolvemos suspender a nossa relação para já. Foi o que me disseram. Mas, como disse, não tenho nada com isso. Como vai o teu trabalho? Mikhail serviu-se de uma chávena de café do termo de Henrique. Penso que encontrei algum material novo. Tirou o iBook da sacola e passou a série de imagens que mostravam como Harriet tinha reagido na Jernvägsgatan. Explicou como descobriram os outros espectadores com a máquina fotográfica e o carro como autocolante de uma marcenaria em Nursia. No fim, Henrique quis voltar a ver todas as fotos. Quando ergueu os olhos do computador, O rosto dele estava cinzento. Mikhail, subitamente alarmado, pousou-lhe uma mão no ombro. Henrik Wanger afastou-o com um gesto e ficou sentado em silêncio durante algum tempo. Fizeste aquilo que eu julgava impossível. Descobriste qualquer coisa completamente nova. O que vais fazer agora? Vou tentar conseguir aquela fotografia, se ela ainda existir. Não falou de rosto na janela. Quando Mikhail saiu da casa de Henrik, Harald Wanger tinha voltado para a sua gruta. Ao dobrar a esquina, encontrou alguém completamente diferente sentado nos degraus do alpendre da casa de hóspedes, a ler o jornal. Por uma fração de segundo, pensou que era Cecília, mas ao aproximar-se, reconheceu imediatamente a rapariga de cabelos negros que esperava por ele. Olá, papá, disse Pernilla Abrahamsen. Mikhail e a filha abraçaram-se com força. De onde me saíste tu? De casa, claro. Vou a caminho de Skelleftea. Posso ficar esta noite? Claro que podes. Mas como foi que chegaste até aqui? A mamã sabia onde tu estavas e perguntei no café se sabiam qual era a tua casa. A senhora mostrou-me como cá chegar. Estás contente por me ver? Claro que estou. Entra. Devias ter-me avisado para eu comprar qualquer coisa boa para comer. Decidi assim de repente. Queria dar-te as boas-vindas de regresso da prisão. Mas tu não disseste nada. Peço desculpa. Não faz mal. A mamã disse-me que estás sempre perdido nos teus pensamentos. É o que ela diz a meu respeito? Mais ou menos. Mas não importa. Eu gosto de ti na mesma. E eu gosto muito de ti. Mas sabes? Sei. Já estou bastante crescidinha. Mikhail fez chá e bolos. O que a filha tinha dito era verdade. Já não era uma menininha. Tinha quase 17 anos, praticamente uma mulher feita. Tinha de aprender a deixar de tratá-la como uma criança. Então, como foi? Como foi o quê? A prisão. Ele riu-se. Acreditavas se te dissesse que foi como umas férias pagas, com todo o tempo do mundo para pensar e escrever? Acreditava. Suponho que não há muita diferença entre uma prisão e um convento. E há imensa gente que vai para conventos para refletir a respeito de si mesma. Ora, aí tens. Espero que não tenha sido um problema para ti ter um pai presidiário. Nem um bocadinho. Orgulho-me de ti e nunca perco a oportunidade de dizer a toda a gente que foste preso pelas tuas convicções. As minhas convicções? Vi a Erika Berger na televisão. Pernilla, não estou inocente. Lamento não ter falado contigo a respeito do que aconteceu, mas não fui injustamente condenado. O tribunal decidiu com base no que foi dito durante o julgamento. Mas tu nunca contaste o teu lado da história? Não, porque não tinha provas. Ok, então responde-me a uma pergunta. O Wennerström é ou não é um crápula? É um dos crápulas mais sinistros que alguma vez conheci. Para mim é o suficiente. Tenho um presente para ti. Tirou um embrulho da bolsa, abriu-o e mostrou um CD. The Best of the Eurythmics. Sabia que era uma das velhas bandas preferidas dele. Mikhail introduziu-o no iBook e ficaram os dois a ouvir Sweet Dreams. Que vais fazer para Skelleftea? Estudos bíblicos. Num campo de verão, com uma congregação chamada Luz da Vida, disse Pernilla, como se fosse a coisa mais natural do mundo para umas férias de verão. Mikhail sentiu um calafrio descer-lhe pelas costas. Apercebeu-se de como a filha e Harriet Wanger eram parecidas. Pernilla tinha 16 anos, exatamente a mesma idade que Harriet, quando desaparecera. Ambas tinham pais ausentes. Ambas se sentiam atraídas pelo fanatismo religioso de estranhas seitas. Harriet pelos pentecostalistas. Pernilla por uma ramificação de qualquer coisa que era de certeza tão desaparafusada como a palavra de vida. Não sabia muito bem como lidar com o recém-descoberto interesse da filha pela religião. Receava interferir no direito dela de decidir por si mesma. Ao mesmo tempo, a Luz da Vida era definitivamente o tipo de seita que ele não hesitaria em denunciar na Millennium. Havia de aproveitar a primeira oportunidade para discutir o assunto com a mãe dela. Pernilha dormiu na cama dele, relegando embrulhado em mantas para o banco da cozinha. Acordou com o torcicolo e os músculos doridos. Pernilha estava ansiosa por partir, de modo que ele fez o pequeno almoço e acompanhou-a à estação. Como ainda tinham tempo, compraram café no mini-mercado e sentaram-se num banco perto do fim da gara, conversando a respeito disto e daquilo. Até que ela disse: "Não te agrada a ideia de eu ir para Skellefteå, pois não?" Esta apanhou-o de surpresa. "Não é perigoso, mas tu não és cristão, pois não?" "Bem, pelo menos não sou um bom cristão." "Não acreditas em Deus?" "Não, não acredito em Deus." "Mas respeito o facto de tu acreditares. Toda a gente tem de ter qualquer coisa em que acreditar." Quando o comboio chegou, abraçaram-se longamente antes de Pernilha embarcar. Já com um pé no degrau, ela voltou-se. "Papá, não vou tentar converter-te. Não me importa aquilo em que acreditas e hei de amar-te sempre. Mas acho que devias continuar os teus estudos bíblicos." "Por que dizes isso?" "Vi as citações que tinhas na parede." "Mas por que tão lúgubres e neuróticas?" "Beijinhos. Até à vista." Acenou e pouco depois tinha partido. Mikhail ficou sozinho na gare, confuso, a ver o comboio afastar-se. Só quando a última carruagem desapareceu para lá da curva, apreendeu o verdadeiro significado do que ela tinha dito. Saiu da estação a correr. Faltava quase uma hora para o próximo autocarro. Estava demasiado excitado para esperar tanto tempo. Correu para a praça de táxis e encontrou o Hussein com sotaque de Norland. 10 minutos mais tarde, estava no escritório. Tinha colado a nota à parede com fita adesiva por cima da secretária. Magda, 32016. Sara, 32109. RJ, 30112. RL, 32027. Mari, 32018. Olhou em redor. Lembrou-se então de onde poderia encontrar uma Bíblia. Levou a nota, procurou a chave, que tinha deixado dentro de uma taça no peitoril da janela, e correu o caminho todo até à cabana de Gottfried. Tinha as mãos praticamente a tremer quando tirou a Bíblia de Harriet da prateleira. O que ela escrevera não eram números de telefone. Os números indicavam capítulos e versículos do Levítico, o terceiro livro do Pentateuco. Magda, Levítico, 20:16. Se uma mulher se aproximar de um animal e pecar com ele, que seja morta juntamente com o animal. Serão ambos mortos e o sangue dos dois será sobre eles. Sara, Levítico 21:09. Se a filha de um sacerdote se profanar prostituindo-se, profana o nome do pai e será queimada no fogo. RJ Levítico 1:12. E cortá-lo-á em pedaços, com a cabeça e a gordura, e o sacerdote dispô-los-á por ordem sobre a lenha que está a arder em cima do altar. RL Levítico 20:27. O homem ou mulher, que sejam videntes ou bruxos, serão punidos com a morte, serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Mari, Levítico 20:18. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo do seu menstruo e desnudar a fonte do sangue dela e ela se deixar ver nesse estado, serão ambos extirpados do meio do seu povo. Saiu e foi sentar-se no alpendre. Harriet sublinhara todos aqueles versículos. Acendeu um cigarro e ficou a ouvir o canto das aves ali perto. Tinha os números, mas não tinha os nomes. Magda, Sara, Mari, RJ e RL. De súbito, abriu-se um abismo quando o cérebro dele deu um salto intuitivo. Lembrou-se da rapariga que tinha morrido queimada em Eddastat e de que o comissário Morel lhe tinha falado. O caso Rebeca, que acontecera em finais dos anos 40. A rapariga fora violada e morta por alguém que lhe colocara a cabeça em cima de carvões em brasa. E cortá-lo-á em pedaços, com a cabeça e a gordura, e o sacerdote dispô-los-á por ordem sobre a lenha que está a arder em cima do altar. Rebeca. R.J. Qual seria o apelido? Em que diabo se teria Harriet Vanger envolvido?